deixei a minha pança, 3 quilos de alcatra com moqueca de esperança. Diabo, o diabo usa capote, é rock, é toque, é foco. Diabo, foi ele mesmo quem me deu o toque. E quando o Freud explica as cores, o diabo fica dando toque. Existem dois diabos, só que um parou na pista. Um deles é o do toque, o outro é aquele do exorcista. Diabo! O diabo usa capote, é rock, é toque, é pop. Diabo! Foi ele mesmo que me deu o toque. Enquanto o Freud explica as coisas, o diabo fica dando os toques. O diabo fica dando estoque.